Palavras de Esperança, à sexta-feira às 10h30 e ao domingo às 10. Um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, um programa que acontece todas as semanas com a participação do seu padre António Loureiro, pároco de Oliveira do Hospital e arcipreste do Nordeste da Diocese de Coimbra, também habitualmente com a participação do seu padre Orlando Henriques, pároco de Pampilhosa da Serra. Neste programa em que contamos olhar também para a liturgia do 18º domingo do tempo comum deste dia 4 de agosto. Conto então com a participação do seu padre António Loureiro, mas também com Sofia Linhoso e Rafaela Abreu, da família missionária Verbum Dei. Isto porque o Concelho de Oliveira do Hospital está a ser palco de uma missão Alegria do Encontro. Vamos falar de tudo isso já a seguir, à altura de cumprimentar os meus convidados. Seu padre António Loureiro, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Palavras de Esperança, na Boa Nova. Hoje acompanhado. Exatamente, uma saudação a todos os nossos ouvintes nesta semana que estamos um pouquinho de festa com a experiência missionária de um grupo de Lisboa, da família missionária Verbum Dei, que já outras vezes também falámos aqui, e que já estão connosco e têm estado a fazer um trabalho, uma experiência missionária muito interessante. Estão a residir na escola de Lagares e têm estado a participar em diversas atividades que têm sido muito motivantes aqui para a nossa vida pastoral e muito enriquecedoras, mas talvez elas possam apresentar e falar um pouquinho. É isso mesmo que vamos fazer. A Sofia integra então esta família missionária Verbum Dei, está a fazer parte desta missão, Alegria do Encontro. Como é que está a ser esta experiência, esta passagem para Oliveira do Hospital? Então, eu, daquilo que posso falar da minha parte, esta experiência está a ser realmente muito rica. Nós somos um grupo de quase 40 pessoas que temos de idades desde os 11 anos aos 74. Temos famílias, temos casais, temos pessoas soltas, jovens, e é um grupo que realmente tem sido muito rico e muito engraçado e que temos sido muito bem acolhidos pelas pessoas de cá, e que acho que realmente este acolhimento e esta alegria de nos encontrarmos uns com os outros tem sido contagiante entre todos. Oh, Sofia, como é que se consegue reunir e mobilizar assim um grupo de 40 pessoas, embora vamos todos para Oliveira do Hospital? Como é que se imbui esse espírito nos restantes participantes? Então, nós lá em Lisboa, como na Fraternidade Missionária Verbum Dei, temos vários grupos de várias idades, e o ano passado uma das missionárias, a Núria Frau, fez este convite a várias pessoas e na comunidade abriu-se o convite. E depois as pessoas vão sendo contagiadas e vão se interessando, e é muito engraçado que realmente há aqui jovens que estão de férias, mas também há quem tenha tido que marcar férias de propósito para vir, e realmente não sei dizer como é que acontece, mas realmente acontece muito este, acho que este dinamismo que trazemos e esta toda esta evangelização que vamos vivendo nos faz ter muita vontade depois de sair para fora e de aceitar os convites que nos fazem. E temos esta grande alegria de nos irmos encontrando uns com os outros. Muito bem. A Sofia é de Lisboa? Sim. E quantos anos tem? Pode Tenho partilhar? 26 anos. Tenho 26 anos, portanto uma jovem, mas soube há bocadinho que também está aí de casamento marcado. Trouxe o seu noivo para esta deslocação até ao concelho. É verdade, é verdade. Inscrevemos-nos os dois para vir a esta missão, e é muito bom, pronto. É a primeira vez que fazemos alguma coisa parecida, os dois juntos. Ah, é a primeira vez, os dois juntos? Os dois mas juntos, a Sofia sim. Já tinha por hábito fazer este sim. Tipo de iniciativas para participar? Eu com a Fraternidade Missionária Verbum Dei já fiz duas missões antes desta. Fiz primeiramente em 2012 uma missão na Madeira de um mês e depois fiz em 2014 uma missão a Cabo Verde, também de um mês. Esta é a primeira vez que estamos a fazer uma missão assim com famílias, normalmente são mais jovens, assim com famílias e com adultos, e só de uma semana. Também porque é outro registro, e então é a primeira vez que eu e o João, que é o meu noivo, nos inscrevemos para fazer os dois a mesma missão. Ele também tem feito algumas coisas. Bem, isso é um exemplo para muitos jovens de cá, certamente, que estarão a pensar a constituir a família e dizer que não é impossível, não é? Apesar de se ir constituir família, de se poder andar nestas andanças e participar neste tipo de missões. Passamos agora para conhecermos também a Rafaela Abreu. Olá, Rafaela. Rafaela, seja bem-vinda também à Rádio Boa Nova. Olá, olá, muito obrigada por nos receberem, por este convite a estar aqui hoje. A Rafaela também vem de Lisboa, é isso? Eu sou missionária consagrada, sou da Madeira. Muito bem. E estive a estudar em Madrid e agora estarei em missão em Lisboa também. Muito então. Bem. Portanto, e a Rafaela também tem por hábito participar neste tipo de missões, de encontros, tem já esse espírito dentro de si? Sim, é a minha dedicação a tempo completo. Sou consagrada na Fraternidade Missionária Verbum Dei. Portanto, o que quer dizer isso de ser consagrada é que está sempre... Portanto, esta é a sua atividade exatamente, principal. Uhum. Exatamente. Então, esta já fiz vários tipos de missões. Já fiz outras de semana em outros países, no México e em Espanha. Fizemos juntas, a Sofia e eu, a missão de 2012 na Madeira. E é também uma nova experiência fazê-la dentro de Portugal, não? Fazê-la aqui em Oliveira do Hospital, mas neste contexto familiar, porque é um grupo muito, muito engraçado, muito divertido, é uma dinâmica diferente e muito familiar. Sentimos-nos em família, onde temos os miúdos, temos os pais, os tios, os primos, de tantas idades, e como temos atividades também direcionadas a lares de idosos, a ATLs, a jovens, a adultos, temos o público a quem nos dirigimos é o mesmo que também temos no grupo, então é uma riqueza muito, muito, muito grande. Muito bem. Há bocadinho a Sofia falava que este é outro tipo de registro, portanto, esta é uma missão diferente daquelas que já tiveram a oportunidade de promover e de realizar. Exatamente. De dois em dois anos, como já dizia a Sofia, costumamos fazer esta missão onde os que costumam participar são jovens, e sabendo que existem também adultos e adolescentes que têm este espírito missionário e querem ter a possibilidade de fazer missão, surge esta possibilidade de fazer uma missão onde qualquer pessoa que deseja estar ao serviço pode participar. Rafaela, estamos a falar em missão. Pode-nos explicar o que é isto de fazer uma missão? O que é juntar 40 pessoas para virem à Oliveira do Hospital, vêm fazer uma missão evangelizadora? O que é que na prática se faz? Ok, então... Já me disse que vão passando por lares, uhum, por ATLs, vão estando com as crianças, mas que mensagem é que é transmitida? Exatamente. Então, primeiro que tudo, acho que a base desta missão é a oração. E assim iniciamos o dia. Iniciamos o dia depois de tomar o pequeno almoço. Portanto, entre o grupo? Entre o grupo, uhum, entre os 40, temos um momento de oração. Nesta semana, temos como leitura do Evangelho base a leitura de João 21, onde Jesus, já depois de ter ressuscitado, aparece aos discípulos e volta a enviá-los em missão. Então, nós só podemos sair em missão se sentimos no nosso coração que Jesus nos envia. É a possibilidade de que nos deixemos encontrar por Jesus, deixemos que Ele nos contagie a sua alegria e que nos abra os olhos e o coração às outras pessoas. Não é só fazer coisas, nós podemos ir a lares de idosos, a ATLs, a jogar às cartas, ao dominó, dançar e jogar futebol, em qualquer lado. A intencionalidade é a que nos diferencia. Se vamos a um lar de idosos com a certeza de que aquelas pessoas têm a Deus dentro e que precisam também de ser escutadas, de ser abraçadas, de poder receber o máximo carinho que nós temos, vamos com uma perspectiva diferente, mas também abertos a receber tudo o que essas pessoas nos têm a dar. E eu partilhei já com várias pessoas esta semana que os idosos são uma das grandes riquezas que temos, porque são um património vivo, são uma história viva onde podemos aprender desde o real e concreto, e não só os idosos. Uma das pessoas que mais me marcou esta semana é uma das animadoras do lar do Ervedal, que ama o que faz, e eu tenho a certeza que ela o vive desde uma experiência de Deus, que aí onde está transmite a sua alegria e o seu amor no trabalho onde está. Onde está. Portanto, de alguma forma vocês ajudam a despertar consciências, não é? Para a presença de Deus nas suas vidas. Vocês estão cá desde o dia 27 de julho, portanto vão estar até este domingo, dia 4 de agosto. Portanto, já vejo, pelo menos a Rafaela consegue-me transmitir isso pelo olhar, pelas palavras que também está a dizer, que de facto esta está a ser uma experiência muito enriquecedora. O que é que diferencia, por exemplo, agentes de Oliveira do Hospital de outros sítios por onde vocês tenham passado? Eu acho que cada zona tem as suas particularidades. A Sofia também pode dizer. Sim. Que... Temos aqui um reto, um desafio maior, porque costumamos ter missões de um mês. Então agora, sendo uma missão de semana, é tudo mais concentrado. Então, mas é tudo mais rápido. Exato. E ao início não sabíamos bem como é que ia ser a resposta das pessoas, e eu estou super surpreendida pela positiva. Acho que as pessoas estão super abertas, são muito acolhedoras e estão muito motivadas e disponíveis para receber-nos, para juntarem-se às nossas atividades, e eu acho que isso, de uma forma ou de outra, se manifesta. Algo que também temos partilhado muito é, desde a realidade vivida aqui há 2 anos, com os incêndios, perceber que é um povo com uma capacidade de resiliência muito grande. Muito bem. Com uma alegria... De superação. Muita vontade de superação. Portanto, Sofia, há bocadinho a Rafaela falava da oração, não é? Porque tudo isto acontece por causa da oração. Do contacto que vocês têm tido aqui com as pessoas, é difícil às pessoas rezar ou não? Então, aquilo que a Rafaela explicava era que nós começamos o dia entre os 40 com a oração, e entre o grupo também todos vamos fazendo um caminho diferente, alguns já com mais experiência, outros com menos experiência, por isso também cada um ao seu ritmo, mas partimos todos das mesmas pistas de oração, ou seja, alguém que de manhã fala a partir dessa leitura, dá algumas perguntas para irmos refletindo. Depois, no contacto com as pessoas durante o dia, nem sempre a conversa, eu acho, que chega à parte da oração. Aquilo que tentamos viver é que a nossa alegria seja consequência da nossa oração, ou seja, que não seja uma coisa que nós, porque estamos aqui e vestimos esta t-shirt, que temos que nos forçar a ser alegres com aquela pessoa, não, mas que genuinamente e desde dentro possamos viver uma alegria que, onde quer que estejamos, ela saia e isso seja contagiante. E há muitas pessoas que realmente aderem muito e que ficam, as pessoas aqui são muito generosas e conversam muito connosco, rapidamente também partilham as suas vidas, e por isso, com muitas pessoas realmente têm dado para que possamos falar também da oração, e acho que há uma atividade, nós amanhã vamos participar na novena, e temos feito, vamos fazer um terço grande com umas bolinhas que temos andado a pedir às pessoas com quem nos cruzamos que vão decorando, e para depois podermos construir um terço entre todos. E acho que isso também tem sido muitas vezes mote para que possamos falar diretamente sobre a oração e sobre aquilo que nos pesa no coração, que acho que faz logo muita diferença em sentirmos rapidamente próximos uns dos outros. Portanto, facilita ali um bocadinho a comunicação. Seu Padre António Loureiro, isto é só alegria, não é? A alegria do encontro. A Sofia e a Rafaela também nos trazem hoje aqui à Rádio Boa Nova, e quem nos escuta, toda esta alegria que é contagiante. É isso que tem acontecido no nosso concelho desde o dia 27? Eu penso que sim. Tivemos também uma experiência que também ao Oliveira do Hospital, querendo acolher, houve uma proposta que tivessem um jantar em famílias, e foram 2 a 2 acolhidos por cerca de 20 famílias. E que acabaram foi também... por separar, então. Separaram-se, mas acolhidos por famílias de cá. e tiveram a oportunidade de ter famílias de Albeira do Hospital, de Bobadela, de Travanca, de Lagares, do Seixo, do Ervedal, que os acolheram, portanto, um pouquinho também por todo o nosso concelho. Foi uma experiência muito interessante. Foi uma experiência muito positiva para quem acolheu e também para eles, porque tiveram contacto com a experiência das nossas famílias. Tivemos também uma experiência de oração com os jovens em Lagares, e tivemos a igreja praticamente cheia de Lagares, que é uma igreja grande, oxalá fosse sempre assim, particularmente com os jovens. A experiência também da novena de Santa Ana, em que, participando nesta novena que se fez ao longo desta semana, neste domingo celebramos a festa de Santa Ana, e então também isso uma experiência muito positiva. Portanto, tem sido este intercâmbio acolhedor. Mas eu agora, se a Liliana me permitisse, eu também queria fazer de entrevistador. Ah, com certeza. Então vamos lá ver. Temos aqui a Sofia, que agora acabou de falar, que jovem, está a ver, 26 anos, está a pensar casar, também já conheceu um noivo. Não, já está mesmo a firma data, por então isso queria, ela vai mesmo casar. Era isso que eu queria perguntar aqui à Sofia. Já conheci o noivo, um rapaz também muito dinâmico, animador, que nos põe aí todos a cantar e a fazer jogos. Sofia, no tempo presente em que vivemos uma crise do matrimónio, qual é a expectativa de casar pela igreja, de casar em consciência? Será que o vosso matrimónio é, segundo o pensamento cristão, um matrimónio para a vida inteira? Está cada vez mais difícil nestas perguntas. O seu padre é um jornalista difícil. Não, mas eu percebo a pergunta. Ou seja, acho que somos conscientes de que é uma atitude radical nos dias que correm, que não é o mais comum e que, ou seja, pode ser muito comum, mas que já não é tanto como já foi, e que o queremos fazer muito em consciência, e realmente o ele estar aqui é para mim, como podem imaginar também, acho que para ele também, um descanso, neste sentido de que é para a vida inteira, e que o ser para a vida inteira tem muito que se lhe diga, e eu acho que nós ainda nem começámos a perceber tudo o que pode estar por trás disto. Mas que somos muito conscientes, também já namoramos há 6 anos, somos muito conscientes de que teremos dificuldades e temos dificuldades, e que viver de acordo uns com os outros não é uma coisa tão simples assim, mas também somos conscientes de que nos sentimos chamados a formar uma família, e que uma família implica alguma radicalidade e implica muito compromisso. Portanto, não sei se lhe sei dizer... Sei dizer que não compreendo ainda tudo o que vem, mas que estamos os dois muito conscientes e determinados a aprofundar aquilo que agora sabemos e aquilo que nos sentimos convidados a viver. Pronto, muito obrigado. É que fazemos muito esforço para convidar os casais a viverem realmente este sentido da vida inteira, mas não só viver a vida inteira, mas ao longo da vida inteira. E esse é o grande desafio. Então, muitos parabéns, e oxalá também este momento seja uma bênção para vocês, em que estão a pensar, e para ti, que este casamento é também uma proposta que a Igreja faz aos nossos jovens, para que, com a bênção de Deus, efetivamente o amor possa continuar ao longo de toda a vida. Mas temos aqui também uma outra pessoa muito especial, que é a Rafaela, que nos disse que é consagrada. Uma jovem consagrada, nós vivemos num tempo tão difícil de vocações. Eu também te perguntava a ti, porquê é que decidiste, na tua juventude, oferecer e consagrar a tua vida a Deus? Também é uma boa pergunta. Primeiro que tudo, acho que implica uma decisão, mas antes da decisão implica uma chamada. Eu nunca tinha pensado ser consagrada, e já tinha muito a minha vida quase planeada, mas fui desde de um encontro profundo com Jesus, onde experimentei que Ele me pedia a vida e me pedia aumentar o horizonte. Sendo de uma ilha, eu queria estar a trabalhar aí na Madeira, casar, ter filhos, e o que experimentei foi o perceber que Jesus me levantava o olhar e me dizia: preciso de ir para o mundo, preciso que anuncies o meu amor, a minha presença às pessoas, que lhes possas transmitir o quanto são amadas, o quanto são dignas, e que lhes possas dizer que eu vivo nelas, porque tu descobriste isso. Então foi de uma profunda experiência de amor e de presença de Deus que fez com que eu desse o passo, que foi um processo e que continua a ser um processo de crescimento, de arriscar e de tentar parecer-me cada vez mais ao que Jesus nos propõe no Evangelho, que nem sempre é fácil, mas que vamos caminhando. E muitos de nós que já nos questionamos quando é que se percebe isso, como é que se percebe isso, Rafaela, qual é que é o sinal? Às vezes são queremos... fases também da nossa vida, não é? Da nossa vida particular, que por vezes nos levam a poder ter esse chamamento, podemos dizer assim. Também, eu quando percebi... Sem querer estar a invadir. Não, sem problema. Eu já tinha terminado a minha licenciatura, estava a fazer o meu mestrado. Em? Qual é que era a sua área? Em educação básica. E senti... Eu sabia que não queria passar o resto da minha vida numa sala de aulas, mas sabia que havia algo mais. Eu estava em muitos grupos de jovens, a alegria que vivia nesses grupos era imensa. Estava na pastoral juvenil, estava na pastoral vocacional. Portanto, sempre esteve um percurso também ligado, sim, a este tipo de grupos. Exatamente. Uhum. Depois conheci a Verbundei. Quando conheci a Verbundei, conheci um Deus que é próximo e com quem tu podes falar através da palavra. E isto rompeu muitos esquemas. Era isso que também precisávamos de perceber, o que é isto da Verbundei, a família missionária Verbundei. Talvez seja a Rafaela a melhor pessoa para nos poder explicar. Posso tentar um bocadinho. Então, a Verbundei é uma forma nova de vida consagrada. É uma comunidade que nasceu em 63, em Maiorca. Jaime Bonet é o fundador, e é uma comunidade que tem três ramos. Existem as missionárias, da qual eu faço parte, os missionários e os casais missionários. E depois toda a família Verbundei, que são todas as pessoas que estão nos nossos grupos de oração, de formação, que são estas 40 pessoas, todos nós fazemos parte desta família. A nossa missão é formar apóstolos de Cristo, desde a oração e a pregação. E o que marca o nosso carisma é a oração desde a palavra. De perceber que desde a palavra de Deus, Deus fala connosco, e que essa palavra, quando toca o coração, transforma vidas. Há uma frase que eu gosto muito, que é: a Bíblia não é um livro que se lê. Quando nós lemos a Bíblia, é a Bíblia que nos lê a nós. Porque é aí que Deus nos fala. É uma palavra que se atualiza cada dia, que implica um silêncio profundo do coração, uma abertura a Deus, e também permite uma transformação de vida concreta. Eu lembro-me que antes de conhecer a Verbundei, eu não sabia nada da Bíblia, nada. E se alguém me dissesse que Deus falava através da Bíblia, eu não sei se acreditava. Até o momento em que aprendi a rezar e pude ouvir a Jesus no coração. Não aparece com hologramas, nem claro, vozes esquisitas. É no profundo do coração, no silêncio, e não só. Neste tempo de missão, Jesus aparece em cada esquina, em cada pessoa que sorri, que acolhe em casa, e que vamos ao café e já diz: oh, minha menina, bom dia. Coisas tão pequeninas. Ai, eu vivo-vos aqui na escola. Ai, já estive com... E é um gosto também para a rádio receber-vos aqui, saber um pouco mais, e as suas palavras, Rafaela, devo dizer que são contagiantes mesmo, porque até já eu fico aqui assim com este bichinho todo de ir convosco para onde vocês vão. Seu Padre, nós temos sempre o tempo muito limitado neste programa Palavras de Esperança. Ainda temos que olhar para a liturgia, ainda temos que falar também da festa de Santa Ana, que se assinala neste domingo, mas foi de todo logo a sua vontade acolher este grupo aqui no concelho? Já conhecia a Verbundei? Fala-nos só assim muito. Sim, eu conhecia, eu fui ordenado na Verbundei, fui missionário na Verbundei, entretanto depois acabei por vir para a Diocese de Coimbra, portanto temos assim a mesma raiz original. Portanto foi com muito, muito gosto que pude aqui acolher este grupo, esta equipa missionária. As missionárias que estão em Lisboa, do Campo Grande, conheço-as desde quase que foram para lá. Portanto, temos assim alguma relação já de muitos anos e de muita amizade, e por isso penso que é um carisma muito importante e que nos pode ajudar muito. Até por isso que eu gosto muito de o ouvir falar também. Isto está a palavra, não é? Por qualquer coisa que assim parecida e que é semelhante. É? Agora chego lá, agora consigo atingir. Mas pronto, desde a primeira hora achou por bem. Como é que foi? Foi o seu padre que lançou o repto? Foi a Verbundei? Sim, que... acabou depois na altura dos incêndios. Acabámos depois por virmos cá visitar. Eles manifestaram a disponibilidade de também virem cá fazer alguma colaboração. E eu também pensei, isso mesmo. A melhor colaboração, efetivamente, mais que coisas materiais, que até tivemos bastantes ajudas, seria também nesta dimensão espiritual de ajudar a despertar a fé e de poder vir pessoas que têm fé, que fazem um caminho de fé, também ajudarmos a despertar o sentido da fé e, como agora escutámos, não é, de pessoas que dizem Deus iluminou-me, Deus transformou-me, acreditar na palavra de Deus vale a pena, confiar e arriscar vale a pena. Portanto, penso que é também um enriquecimento para todos nós e um desafio. Esperemos que o próximo ano pastoral também seja um ano muito rico, para mais temos agora todo o desafio da Jornada Mundial da Juventude. Tudo isto pode ser também um despertar para um renovar dos nossos grupos de jovens. E oxalá assim aconteça. A Rafaela falou da importância da leitura da Bíblia. É importante que quem tenha a Bíblia lá por casa pegue na Bíblia, leia a Bíblia, ou também não se pode fazer assim de qualquer modo? É fundamental aprender a ler a Bíblia. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus que deve ser lida, meditada e entendida. Portanto, enquanto que os muçulmanos são a religião do livro, é o que está lá escrito, nós somos a religião da palavra. É o que está lá escrito, mas é uma palavra viva que se comunica connosco e tem que ser lida na fé. Por isso, além da leitura pessoal, é muito importante também a leitura comunitária, o estar uns com os outros, o refletir, o crescer na formação, o simples facto de participar na missa dominical e experimentar, fazer silêncio, escutar, também aproveitar as meditações que se possam fazer, tudo isso é um caminho de fé. Agora, se nós vamos se vivemos a fé no sentido de cumprir os mínimos e assim ganhar o céu, pronto, alguma coisa é, mas não é essa a meta. Portanto, não chega, não é? Efetivamente, o objetivo é que a palavra de Deus nos ilumine, nos cative, nos fale. Ainda, por exemplo, agora a experiência de oração que fizeram em Lagares foi a partir do encontro de Jesus com Zaqueu. Então, se Jesus transformou a vida de Zaqueu, não pode também transformar a minha vida? A partir do momento que eu queira ser Zaqueu, que me deixe encontrar, que me deixe falar, que seja capaz de falar com Jesus e que ele me interpele, posso dar uma resposta equivalente. Então, esse é o grande desafio, é tornar uma palavra que está escrita em palavra viva, que nos interpela e que pode trazer uma novidade de vida profunda. Esse é o grande objetivo deste grupo missionário e de todos nós, portanto da Igreja, de ajudar a que a palavra de Deus se transforme em palavra viva, capaz de alimentar e de transformar a vida das pessoas, enchendo o mundo de um amor maior. Muito bem. Seu Padre, olhamos ainda para a liturgia, alguma outra mensagem mais importante? No fundo, está tudo parecido, não é? Ligado. Não vamos ter muito tempo já para falar de liturgia, mas pegando no Evangelho, em que Jesus conta uma simples história. Um senhor que teve uma colheita muito abundante, disse, agora é que eu tive sorte, vou encher os meus celeiros, vou descansar e vou viver bem a vida. E diz o Senhor, mas então e se nesta noite for pedida a tua alma, de que te serve tudo isso? E então o Senhor vem dizer-nos, olha, mais importante do que a materialidade do imediato e de que ter muitos bens para desfrutar da vida, uma vida que nem sequer sabemos como vai ser, o mais importante é a vida eterna. É descobrir que somos chamados a uma vida de relação com Deus, uma vida para Deus, e aí é que está o centro da nossa vida. Quando estas pessoas que estão aqui connosco hoje são capazes de olhar para Deus e ver que Ele é a fonte da alegria, estão justamente a dizer que a vida eterna é mais importante que a vida mundana. E o Jesus hoje, na liturgia, vem dizer-nos isso mesmo. Para que tanto apego às coisas materiais? Tantas famílias que se rompem, se destroem e deixam de se falar por causa de uma herança ou por causa das coisas materiais, quando o mais importante não é isso. É outra coisa. Na segunda leitura diz São Paulo, buscai as coisas do alto e não as da terra. Portanto, há outros valores mais importantes que as coisas materiais. E nós muitas vezes não nos damos conta. Vivemos tão obcecados pela materialidade que perdemos o essencial que transcende a matéria. E por isso nós somos seres espirituais e Jesus viveu no meio de nós justamente para abrir-nos os horizontes da vida eterna. Quem acredita na vida eterna é capaz de seguir a Jesus e Jesus é capaz de lhe dar um novo horizonte de vida. Então penso também a esse um pouquinho a mensagem. A primeira leitura diz: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Tudo acaba, tudo é caduco. O que permanece e permanece para sempre é este dom de vida eterna. E eu, para alcançar a vida eterna, terei que pôr-me de acordo com o Senhor, ver o que Ele me diz, acolher a Sua Palavra, o Seu Evangelho, aderir a Ele e também deixar para trás coisas que me impedem ou que me estorvam ou que me dificultam a alcançar essa vida eterna. Muito bem, Sr. Padre. Não sei, ainda a propósito do dia deste domingo, que também é muito especial para os oliveirenses, não é? Com as festividades da Santa Ana. Exatamente, no dia a festa de Santa Ana, que tem muito, há muita devoção em Oliveira do Hospital, à Irmandade de Santa Ana, justamente no dia 26, dia de Santa Ana, começou a novena em honra de Santa Ana, que concluirá agora este domingo com a solene festa com a Eucaristia em honra de Santa Ana e depois, às 18 horas, a procissão pelas ruas da nossa cidade, a tradição. Ultimamente temos feito algumas trajetos diferenciados das procissões. A procissão de Santa Ana é tradicional, ou seja, pela zona histórica. Então convidamos também todos os nossos ouvintes a poderem participar não só na Eucaristia deste domingo em que recordamos de modo especial em Oliveira do Hospital a Santa Ana, como depois na procissão às 18 horas, em que é também um momento de culto, de agradecimento, de louvor a Deus através de Santa Ana, a mãe de Santa Ana e São Joaquim. A gente esquece São Joaquim, mas pronto, Santa Ana e São Joaquim, os pais de Nossa Senhora, os avós de Jesus. Dizer também que no dia de Santa Ana tivemos uma celebração muito interessante. Tivemos a nossa Capela Santa Ana cheia, com avós, com netos, que tiveram uma bênção especial. Houve também uma adesão muito significativa, momentos interessantes, e Santa Ana é realmente alguém que aqui se foi desenvolvendo muita devoção. Então vamos também honrar esta devoção, não só recordando, mas também participando na Eucaristia, na procissão às 18 horas, para que deste modo também esta nossa tradição religiosa e muito importante nos leve a acolher de Santa Ana a mesma educação que ela deu a Nossa Senhora, de abrir-lhe o coração a Deus e ajudar a que, através da vida de cada um de nós, dos avós, dos pais, possam nascer pessoas que venham a ter fé, fé profunda, como foi o caso de Santa Ana, como foi o caso da Nossa Senhora e depois, muito particularmente, do seu filho Jesus, aquele que Deus quis enviar ao mundo e que escolheu justamente Nossa Senhora para que fosse a sua mãe, a mãe que nos dá Jesus libertador, aquele que nos mostra o caminho que conduz à vida eterna. Muito bem, muito obrigada, Sr. Padre. Estamos a chegar ao final de mais um programa Palavras de Esperança. Neste domingo 4 de agosto também nos despedimos então da família missionária Verbum Dei, que tem estado no nosso concelho desde o dia 27. Hoje também contámos com a participação da Sofia Lanhoso e da Rafaela Abreu. Muito obrigada pela vossa presença aqui na Rádio Boa Nova. Foi um gosto para nós a podermos partilhar com os nossos ouvintes a vossa missão aqui no concelho. Sr. Padre, terminamos sempre com a sugestão musical, hoje até de uma forma especial, não é? Exatamente, assim? Já que temos aqui estas nossas convidadas, que são animadoras, que também sabem tocar viola e cantar bem, então vão concluir com um cântico também da comunidade ou da fraternidade missionária Verbum Dei, justamente com o nome Alma Missionária. Muito bem, vamos então a isso. Muito obrigada por terem estado connosco, está bem? Obrigada. Senhor, toma a minha vida antes que o tempo desgaste-nos em mim. Estou pronto a partir, seja para onde for, tu chamas-me a servir. Leva-me onde os homens necessitem tuas palavras.